Isso não é um podcast, não. Isso não é um podcast, não. Isso não é, isso não é, isso não é. Isso não é um podcast, não. Olá, seres humanos e robôs que escutam outros seres humanos e robôs na internet. Eu sou o Fernando Baroni. E o pessoal risonho aqui é Thiago P. Zanetic. É porque eu sou risonho, né? E isso não é um podcast. Thiago, do que caralhos falaremos dessa vez para os poucos masoquistas que nos escutam ainda? Antes de falar, eu sempre venho com uma... Eu quero criar um segmento hoje. Que é o que... Lá vem. O que aconteceu com o Thiago em dezembro de 2014? Tá. Não, o negócio... É bem específico, mas beleza, vamos lá. É um segmento novo, daqui a pouco tem até canção do tema. É que assim, eu lembrei disso esses dias porque eu tava vendo qual vai ser o próximo livro que eu vou ler, né? Acho que tá meio longe o meu microfone, peraí que vai fazer um barulhinho, mas acho que eu vou aproximar, ficar mais bonito. Eu sei mas que ele capta, eu sei que ele capta. O quadro vai ser o que aconteceu com o Thiago em dezembro de 2014, ele vai ser limitadíssimo, porque dezembro só tem 31 dias, então, ou vai 31... ser o que aconteceu em... Não, foi em um dia específico de dezembro de 2014. Ah, beleza, então a gente tem 31. Na verdade, ele podia ser mais específico, que é o que aconteceu com o Thiago em dezembro de 2014 na CCXP no segundo dia que ele foi. Tá. Tá? Que é assim. O que aconteceu com o Thiago em dezembro de 2014 no segundo dia da CCXP, que foi a primeira que ele foi. Tan, tan, tan. Não, é que assim, eu tava vendo o que, que eu ia ler, né? Tava olhando minha estante de livros vasta, uma biblioteca vastíssima, que nem... Qual que é o Harry Potter lá? A Hogwarts tem bastante livro? Não, né? Tem? Tem. Tem. Então tá bom, pode ser do Hogwarts. Ah, não, no Game of Thrones que tem o... Que o... Tem a Citadela, né? É, que é monstruosa. Exato, é. Então, olha, tipo, minha casa é tipo isso. E aí... O Thiago mora numa mansão, ó. Se alguém já quiser fazer uns esquemas pra ganhar um dinheiro fácil. Sequestro, tá ligado? É. Não, sequestro não. Rouba minhas coisas, é melhor. Eu não quero ficar sendo sequestrado. Deve ser ruim. Bom, mas não é isso. Aí, não façam isso, eu sou pobre, de verdade. Minha família não tem condições de pagar resgate. É, não mesmo. É bom deixar frisando aí, tipo, deixar frisado. E os aí... genes nórdicos do Thiago agora estão dando aquele alerta cagaço. É por isso que ele tá se prolongando nesse assunto totalmente irrelevante. Eu já imaginei os caras, tipo, afiando a faca, tá ligado? Aí, o que aconteceu em dezembro de 2014 com o Thiago? Na CCXP, no segundo dia que ele foi. Ele, o Thiago, no caso, ele... Puta merda, ele vai começar a falar... Nossa, eu me enrolei todo, peraí. Pessoa. Eu peguei o livro que eu queria ler. Aí eu li o Cobra Starship, que é uma trilogia que eu comprei sem querer na Livraria Cultura. Num dia que eu falei, ah, vou comprar um livro que eu não sei qual é, vou... Daí eu fiquei lá andando e tal, falei, ah, me interessou, comprei. É um livro grandão assim e tal. E aí o que aconteceu? Depois eu vi que era do Timothy Zahn, porque quando eu comprei eu não tinha visto. E o Timothy Zahn tava na CCXP em 2014, certo? No stand da editora Aleph. Pra autografar os livros do Star Wars lá, né? Herdeiro do Império, que eles estavam lançando na época. Aí o que aconteceu? Eu falei, bom, vou aproveitar e vou pegar o autógrafo do tio. Porque o tiozão tava lá. Timothy Zahn. Seria a única coisa que eu editaria, mas não vou, não, eu não sei fazer. E aí eu cheguei lá, falei, vou levar esse livro, né? Vai valer alguma coisa. Mesmo se o livro for uma bosta, vai ficar autografado. Aí ele ficou tão feliz, o tiozinho, porque tava todo mundo lá autografando o quê? Star Wars. Sim. E ele não escreveu só isso. Ele, ah, meu primeiro livro, ah, que legal, tal, gostou? Eu, nossa, amei. Meu primeiro livro deve ser, ó, uma bosta. É, eu vi as críticas depois, o pessoal falou que, ah, legalzinho, velho. Mas tudo bem. É melhor que a maioria de primeiro livro da galera, né? É. Não... Legalzinho, você tá bem. É, não, eu... Tipo do eu... Thiago, que é legalzinho. Oh, eu ia falar isso. Eu comecei chutando a porta da literatura, rapaz. Pra bem ou pra mal. 11 Reis Princípia. Então, daí ele ficou mó feliz. E assim, daí eu fiquei lembrando. É tipo Jequiti, tá ligado? 11 Reis. Então, eu lembrei, quando eu vi o livro, eu fiquei lembrando do sorriso jovial de Timothy Zahn ao ver alguém que tava ali pedindo pra autografar outra coisa que não fosse de Star Wars. E é isso que aconteceu com o Thiago em dezembro de 2014, na CCXP, no segundo dia que ele foi. Isso aconteceu com o Baroni na CCXP 2014 e 2015? 2015 eu sei que você foi trabalhar. Na verdade, 2015 e 2016. 2016 ainda não aconteceu? Acontecerá. Ah. Então foi 14 e 15 mesmo, eu tô meio perdido no tempo. É. Quando você viaja no tempo, fica relevante. Mas o... revelações. 14 e 15, certo? As duas vezes eu trombei timotizando no corredor, andando como tiozão normal. Duas vezes eu conversei com ele mó tempo. E eu fiquei na fila que nem um babaca. Sim. Não, nem foi tanto. Quando eu fui na fila, tinha tipo umas 6 pessoas na minha frente, assim. Ah, se deu bem. Não, e timotizando ficou lá o dia inteiro, assim. Tipo, fácil. Não, eu ia dar um segredo de como encontrar celebridades na CCXP, mas eu não vou dar, porque vai saber quem vai ouvir isso aí, pega uns loucos. Fala, fala. Fumódromo. É verdade. Mano, todo mundo que você fica na fila que nem um bobo tá lá. Você aí, ó, amante de gráfico MSP, fica stalkeando o fumódromo, com certeza pelo menos você vai trombar o Beirute. Não, Beirute o dia inteiro. Beirute, não, Chico... Ele sai duas vezes do dia, fuma 18 cigarros seguidos e volta pra autografar. Ah, tá. Não, tudo bem. Porque toda vez que eu fui lá, ele tava lá. Então eu peguei as duas vezes, né? Ixi, tem um monte de gente que eu vi lá. Flávia Gazi e tal. Sim. O pessoal tudo fica lá. E, tipo... Os famosos nacionais, né? Vamos precisar. Não, dos nacionais. Talvez, eu acho, não sei. De Hardway, eu sei que ele fuma. Sim, mas o Gerard Way é o tipo de gente que atrai uma multidão de meninas ensandecidas e não anda sozinho. Timotizando anda sozinho porque ele é tipo um célebre anônimo. É só pro nicho dele. Exatamente. Não, o Gerard Way eu fiquei assustado no passado com a repercussão que teve do negócio dele, né? Negócio seguinte. Outra coisa que eu lembrei agora. No episódio passado, antes de que nós entremos no tema verdadeiro, né? No episódio... Fica quieto o celular. No episódio passado, nós tiramos o nosso fã bobão. Nós tiramos o título de nosso fã bobão de Ayrton O Marinho. Que na verdade agora é conhecido como baixista do Toto aqui. Baixista do Toto. Desde o primeiro episódio estava dito que ele seria citado em todos os episódios. Como na última vez, no segundo episódio, ele demorou mais de 24 horas para ouvir e comunicou isso com todo o desdém do mundo, nós tiramos o título dele. Porém, Ayrton Marinho. Ele se... Como fala? Redimiu. Ele ressurgiu das cinzas como uma fênix. Tudo graças a um comentário que ele fez no nosso site. Como o episódio passado nós falávamos sobre os diretores de cinema, os melhores e piores, não sei o quê. O comentário de Ayrton Marinho foi o seguinte. Diretor bom mesmo é aquele que fez Hardcore Henry. Filme bom da porra. Só deveria ter filme assim no mundo. Que se lasque Woody Allen. Então, assim, ele merece voltar a ser o fã bobão. Tá bom. Não acha? Sim. Eu acho que, assim, é justo. Mas, na verdade, ele depois comentou comigo que ele não queria escrever que se lasque o Woody Allen. Ele queria falar pau no cu do Woody Allen. Eu não entendo esses pequenos pudores de Ayrton Marinho. Não. Ayrton Marinho tem uma mente podre. Só que ao vivo, ou melhor, em público, ele é todo envergonhado, ele é quietão, ele não Pensa na pessoa mais fofa que você conhece. Ele é um ursinho carinhoso do metal. Exato. É mais ou menos isso. Perfeito. Então, deixa eu só tentar um negócio aqui. Peraí. E daí, eu acho engraçado isso, né? Que ele falando com a gente, ele fala palavrão, fala um monte de merda. Aí você tromba ele numa mesa, num evento, tá todo mundo fazendo mó algazarra em volta dele, e ele não fala nada. Então, falem com... Oi, Ayrton Marinho, tudo bem? Alô? Tudo bem, Ayrton Marinho? Oi, tá me ouvindo? Tô, sim, senhor. Todo mundo tá te ouvindo agora. Tudo, cara. E aí, beleza? Beleza. Você tá no ar, Ayrton Marinho. Dê seu recado. Isso, cara. Você voltou a ser fã bobão, Ayrton? Cara, vocês têm que fazer o seguinte, cara. Aê! O delay da gravação é ótimo. Ele ligou no WhatsApp, porra. Assim, eu queria ser fã, porque assim, qual que é a minha ideia? Hã? Alô, oi. Ai, não, pera. Já tá zoado. Não tá zoado, fala aí, eu sei o que aconteceu. Caiu. Tá, fala o que você ia falar logo, tem que tá gastando tempo dos ouvintes. Pô, desculpa então, velho. Não, é o seguinte, cara, eu quero avisar todo mundo pra assistir Hardcore Henry. E esquecer o que você tá fazendo agora, tipo, mesmo se você estiver casando, se você estiver, sei lá, fazendo uma operação. Tá bom, tchau. Esse foi o Ayrton Marinho, eu não vou atender, mas ele que não sabe falar ao vivo. Ele fez 2 quadros em 1. Tipo, aqui não é assim que funciona? É. Tem quadro de verdade aqui? Não. Quando a gente faz. O único quadro de verdade que nós temos é aqui no nosso estúdio, famosíssimo, né? Nós temos um quadro aí na parede, aí, né? Que é uma página dupla de Arzak do Moebius. Ah, não, eu tava me referindo àquele neon ali que tá escrito assim, Bros. Ah, sim, sim. É, é que caiu a parte do Before Holes. Ah, tá. Era muito melhor, hein? Sobre o que falaremos hoje? Legal que o Ayrton Marins tá ligando de novo. Ignora ele. Eu vou ignorar ele. Hoje, já se delongando pra caralho, perdemos metade dos ouvintes já. É, pelo menos o Ayrton divertido. Vai escutar, né? É, a gente vai falar daquela coisinha bonita, aquela frase ótima que está aí no título, você já que leu, já veio puto da vida pra brigar com a gente. Uhum. O funk é o novo punk. Você não consegue sentir as vibrações da internet nos xingando? Nossa, sim, já por antecipação. Por antecipação, porque você não tá no ar ainda. É um efeito do universo quântico, assim, sabe? As cordas da realidade já estão tremendo. Já estão tremendo, já vai abrir uma fenda espaço-temporal por causa de tanto ódio que a gente vai receber. A gente tá bom nisso, né? Não é a gente puxa o ódio e decepciona as pessoas que querem odiar as coisas. É isso que é legal. Porque a gente não tem competência suficiente pra chegar a dar raiva. As pessoas ficam com dó. É, porque primeiro assim foi ego. Sim. Depois a gente falou de livros de youtubers. YouTubers. E depois fez um listão. Listão é sempre motivo pra ódio. E já vieram me questionar sobre o listão. Ah, por que você não falou de fulano, ciclano? Não, porque eu não lembrei. Ou porque eu não tenho propriedade suficiente pra falar do cara. Tu tem, ué, vai fazer o quê? Então, o que você devia ter falado é a verdade. A gente fez a lista em 2 minutos e gravou. Não, mas eu falei. Foda-se. Eu falei, foi o que a gente lembrou em 5 minutos antes de cara, gravar. Cara, não gostou, faz a sua. É foda-se isso aí, você. A internet tá e me aí linka pra você. Pra eu não ler. Simples assim. Não, porque vai que você cai sem querer, né? Melhor que você já deixa ali, né? Bloqueia aquele endereço, né? Então, vamos falar de música? Uma coisa que a gente manja demais. Uma nota, Mestre Zezinho. I write things, not tragedies. Do Panic at the Disco. Acertei. Ah, cara. Já vamos avisar. Não era. Era Don't Stop Believing. Vamos avisar quase. Que a gente, nós dois temos um problema que a gente meio que se empolga, às vezes começa a cantar. Então pode ser que role. Por exemplo, eu poderia ter falado agora. Você falou I write things, not tragedies. Eu comecei a cantar, só que eu era Don't Stop Believing. Então eu deveria ter feito que nem o Pablo. Don't stop believing. Vocês tinham que ver a encenação de Pablo aqui agora. Foi bonito. Não, é que você tem que vir de lado assim, né? Você vira assim, né? E é legal que a sua voz muda conforme você vira. Agora as pessoas sabem que você realmente fez isso. Mas era pra saber. O nosso equipamento é bom o suficiente pra que as pessoas percebam os movimentos de mão que eu faço. Sequestro, gente. O tal gesticular. Olha, para com isso. Eu até aceito estupro, mas sequestro não. Caramba, tá fácil assim. Em tempo de guerra, o urubu é franco. Ai, que tristeza. Não, vamos falar de música, então. Você nunca tinha ouvido essa? Mas de onde veio essa coisa? O funk é o novo punk. Onde você ouviu isso, Thiago? Thiago veio com essa frase pra mim. Joguei nos... E quem mais é? Joguei assim pra você. Falei, tô, é esse aqui o tema. Aí você ficou, what? O quê? Como assim? Mas não é, pensa bem. É, o rock morreu. Todo é mundo vem falando que o rock morreu há décadas. Mas convenhamos, morreu mesmo. O que sustenta o rock hoje em dia? Sustenta assim, antes, ó, um aviso. Você, pessoa que conhece banda a todo momento no Spotify, bandas novas, banda de garagem, banda que tá com relativo... bandas realmente relevantes. Tô falando fazer barulho no mundiais, cenário musical. São mencionadas. Uhum. E realmente, quando você pensa na parte do rock, nos últimos 10 anos, não teve uma banda que sobreviveu. Qual que é a última maior banda que surgiu no mundo? Assim, aquela que você fala, tipo assim, que nem U2, Metallica e tal. Pantera, que seja, qualquer banda assim. Puta merda. Qual foi a última, na sua opinião? Cara, a última banda que estourou... Porque a que fez sucesso fora do segmento que ela é... Porque daí você pode falar, ah, Strokes, Killers, sim, não sei o quê. Sim, que é indie rock e fica ali. Fica ali. É nicho, acabou. A última banda grande banda que eu consigo pensar... o gênero, exato, né? Exato. Como que eu falei? U2, essas coisas. Qual que é a última que eu consigo pensar? Foo Fighters. É verdade, é verdade, é verdade. É a única que, tipo assim, minha mãe conhece música Foo Fighters. E Foo Fighters tem o quê? Os 20 anos? Mais, porque é 95 o primeiro CD, né? Caralho! É, então, 21 anos. Caralho. Uhum. Porque depois disso surgiu um monte de banda, teve o emo, teve não sei o quê e tal. E tudo foi meio que morrendo, né? Foi minguando. É, tudo vai indo, morre. Indo, morre. Só que nenhuma fez o barulho, assim, pra grande massa do que o Foo Fighters fez. É verdade. De rock não existe mais. Tudo agora é meio misturado com alguma coisa, tal, o que não é necessariamente ruim, pelo contrário, até é bom quando mistura alguma coisa. Então, daí, assim, então, com a morte do rock. Que é essa cara? Você tá com uma cara meio pimpona pra mim. Longa vida ao rock, o rock está morto. Você tava com a mão na cinturinha, assim, com a cara meio pimpona. Eu falei, que ele tá me paquerando? Eu acho agradável manter a mão na cintura, às vezes. Eu faço escovando dente. Fazendo muque, assim, sabe? Tipo, enquanto... Então, porque, assim, daí morreu o rock. O rock era o que fazia o quê? O que ia contra as coisas, contra a sociedade, contra tudo. O punk, né? Subversivo, o punk, o metal, de alguma forma desafiavam. Uhum. E por que que o rock morreu? Eu cheguei nessa conclusão. Porque os pais de hoje em dia, eles são o quê? Os roqueiros de ontem. Uhum. Os roqueiros. Eles são os roqueiros de ontem. E o que que é a pior coisa pra um adolescente? É que seu pai goste do que você gosta. Seu Sim. pai, seus pais. Naturalmente, gostam. Quando você chega na fase de despejo de hormônios, você quer ir na contramão do que acontece com você. Exato. No seu status quo. Uhum. Se o seu status quo é o que era contra da sociedade anterior, Exato. Você vai ser outra coisa. Você vai ser outra coisa. Porque o punk veio em resposta a outras coisas. Por isso o sertanejo universitário é tão forte no Brasil? Sim, claro. Por isso o sertanejo universitário, o funk, é... Sei lá mais o que tem de música. Porque eu sou velho, eu não acompanho. Pop, né? Popzão monstruoso. É, pop. É, por exemplo, a Anitta é pop. Não pra é caralho. Funk, não pra é, não, caralho. Né? Tipo, ela vai além do funk, né? Funk é esses MC alguma coisa, essas coisas aí, o Guimé. Respeito pelo cara, velho. Ele faz músicas com duas frases. E faz sucesso. Qual o nome dele mesmo? É o Guimé? Não, é o... O Catra. Não, esse que você fez... É o cara com o teu cabelo pintado, assim, meio esquisito, gordinho... O boneco... Isso aí é o... Tá tranquilo, esse tá falando... Mesmo. MC Bin Laden. MC Bin Laden, duas frases, um hit. Um hit, acabou. Fechou. E é isso, entendeu? Então, tipo assim, os jovens querem ir contra o que seus pais gostam. E eles não vão ouvir o Metallica que os pais deles gostam. Não. Tipo assim, os dinossauros do rock são os que se mantêm lá com aqueles... Você vai no show dessas coisas, tem muito jovem? Tem... Mas não é significativo como você vai no show do MC Bin Laden. Sim. Do MC Boneco. O cara boneco, foi no Rock in Rio, velho. Boneco brinquedo? Ele foi no Rock in Rio. O Bin Laden? É. Acabou. É brinquedo. É respondendo brinquedo. A sua pergunta. Ah, sim. Porque eu me confundo. E não é querendo... Antes de mais nada, eu não ouço funk não porque... Eu não ouço porque não me agrada e acabou. Mas tipo assim, não tenho nada contra. Eu tô risada, mas não fico escutando o tempo todo. Não, né? É engraçado. Realmente, o clipe do MC Bin Laden é legal. Ele sai de uma caixa d'água. Porra. Como não achar isso engraçado? E assim, deixa os caras lá, entendeu? Só que assim... Eles são o que vai contra a sociedade. Não eles, esses aí que a gente falou que são de público. São aqueles funks que são os que levam os jovens a desafiar a sociedade. Os bons costumes, a família tradicional brasileira. É que você tem subgêneros de funk também, né? Sim, tem o proibidão. Você tem o funk proibidão, você tem o funk ostentação. Uhum. Proibidão tá aí, cara. Faz tempo pra caralho, né? Porra. Proibidão é dos anos 90. Até antes, né? Até antes. Na verdade, o início do funk aqui é assim, né? É, exatamente. Né? Depois, nos anos 90, teve... A gente sempre teve o funk igual é conhecido o funk lá fora, né? Sim, funk sim. Funk soul e tal. É. É, daí... Esse já musicalmente muito rico. Sim. Aí, lá pros anos 90, que veio aquela coisa de ter esse outro funk aparecendo muito. É. Que é o funk... Tá, tu, tu, tá, tu, tá. Como é que era? Mas eu só quero é ser feliz. Isso aí. Eu gostava dessa. Teve até a paródia do Pânico. Na época que o Pânico era um programa de rádio. Ah, então, ainda é, né, o caso, né? Mas na época que era só um programa de rádio. Tempo bom, né, rapaz? Porra! Rapaz, era bom. É mais fácil de ignorar, né? É. Então, daí, esses aí são o quê? Eles desafiam a sociedade. O pessoal se escandaliza. Uhum. Nada mais do que o Sex Pistols fez em seu tempo. Do que o Dead Kennedys e afins, entendeu? Uhum. E a gente precisa disso. A sociedade precisa ser desafiada, a sociedade precisa desse povo pra levar adiante, eu sabe? Eu sou da ideia de que a sociedade só avança como um todo quando existem esses desafios, Sim. quando existe esse questionamento, senão ela estagna. É lógico. A gente passou, não vamos entrar em política, mas só pra falar, a gente passou por uma época muito de estagnação política. Aquela época, Itamar Franco, Fernando Henrique, primeiro mandato do Lula, tal. Uhum. Aí depois começou a ser desafiado, o pessoal começou a ficar bravo. Agora, depois fez agora, depois na Dilma aí surgiram os coxinhas. É, você é coxinha, vai tomar seu cu. Então, daí surgiram esses porra desses coxinhas do caralho. E aí vieram encher o saco. Mas assim, é bom esse desafio. Muita gente tá se conscientizando politicamente e tal, não é bom? Então acabou. Eu não boto muita fé que a galera tá se conscientizando politicamente nesse caso específico. Quem tá indo pro lado certo da coisa não, tá. Não, cara. Será? Não tá. Quem pensa nisso já pensava. Especificamente no caso da política, eu acho que é assim. Bom, é. Quem já pensava, continua pensando e fica mais puto ainda com as coisas que estão acontecendo. Sim, tá. O resto é só, tipo, vai gritar que nem grita no estádio. É, virou torcida de futebol. Então. Virou torcida de futebol. Isso não é avanço. Eu sempre fui um cara. Eu sempre me interessei muito por política, mas hoje tá tão assim que eu tô começando a me afastar da política. É óbvio que eu me mantenho atualizado e tal, não sei o quê, mas é só passar raiva. Né? Bom, vamos voltar pra música, né? Beleza, funk. Funk e tal. Hoje, então, ele tem o mesmo uso pra sociedade que o punk tinha nos anos 80. Isso, os anos 70, 80, o punk foi o que escandalizava, que era agressivo. Uhum. Que assim, se você tivesse uma banda punk ou fosse do visual punk, as pessoas, ah, meu Deus, olha aquele jovem que perdido na vida, não sei o quê. Hoje em dia a molecada aí com seu boné de aba reta, chavoso, né? Uhum. Raspa aqueles três negocinhos na sobrancelha, aquela coisa. São esses que escandalizam a sociedade, o rolezinho, essas coisas. A sociedade tá assustada com eles. Ótimo. Molecada mesmo. Ainda mais que esse lance do... Pra muita gente não sabe, mas o punk vinha muito dos pobres, né? Aquela coisa, buscava igualdade e tal. Inglaterra, filho de operário. Exatamente. Aquela coisa, tipo, os coturnos, essas coisas, tudo faz menção a isso. Sim. Entendeu? E a molecada do morro, das periferias, não sei o quê, fazendo isso, se impondo com seu visual, suas coisas, eles estão desafiando os bons costumes da galerinha, né? Que odeia gente diferenciada, né? Né? A família tradicional brasileira. Então é bom que essa molecada suja mesmo e desafie. Você não precisa ouvir o funk, só para de encher o saco da molecada. Deixa a molecada curtir, caralho. Exatamente. Aí vamos... Já tá dito isso, né? Vamos devagar um pouco sobre as coisas. É, a música de hoje em dia, porque... cada geração quer ser a última, né? Como diz Chuck Palahniuk em algum de seus livros, não me lembro qual. Você sempre olha pra geração seguinte e fala, que bosta essa gente. Sim, de hoje em dia. É natural. É natural. Eu faço isso. Eu não tô cagando regra contra isso, porque eu faço isso. Eu olho a geração de hoje em dia e falo... Que preguiça. Que preguiça desse povo. Mas porque eu não entendo mais, não é mais pra mim. Uhum. Molecada tá já muito além do que eu tô, né? Eu já parei no meu tempo lá, tipo... E beleza, não tem problema, tô tranquilo com isso. Tipo, a aceitação de um homem de meia idade, assim, né? Não, eu tenho uma irmã que é 6 anos mais nova que eu. Já é uma diferença bruta de... É um abismo. Cultura. Ainda mais de preferências, de entretenimento e afins, de interesses. Uhum. E eu olho pra minha mãe e falo, nossa, a geração dela é uma bosta. E já tem outra depois da dela. Você não se escandaliza ao saber que quem nasceu em 1990 não tem 10 anos? Você é um pouco mais novo que eu. Eu me escandalizo, porque, tipo, em 1990, pra mim tem que ter 10 anos de idade, no máximo. Eu tinha 4. Você tinha 4, né, em 90. Em 90 eu tinha 7. Ah, você já fez 30 anos? Ainda não, né? Ainda não. Você ainda não atingiu o estado de iluminação maior. Peraí, deixa eu pensar quando vai sair esse podcast. É mês que vem. Mês que vem? Aí. Vai sair logo mais aí, já, né? Na verdade, é. Viaja no tempo, sabe como é que é. Então. Então, e a gente olha tal, a geração tal. Isso se estende pra música. Música, ela representa muito tempo, né? Se for, dá pra você falar que qual música é de qual tempo fácil. Sim. Qual época fácil. Desde os anos 20, tirando a época, né, de música clássica, que eu gosto. É, que daí querendo é dar uma grande mistura. Mas existem uns movimentos que se você for muito a fundo, dá pra você perceber. É, você tem que bitolar. Senão é tudo igual. É, eu gosto. Eu vou dar uma de coisa, por exemplo... Minha música, uma das minhas músicas favoritas dos tempos é a Primavera das Quatro Estações de Vivaldi, por exemplo. Apesar de eu gostar das quatro estações. Eu não curto muito primavera. Muito feliz. Muito feliz? Você gosta do inverno? Eu prefiro uns caras. Tipo, prefiro o leste europeu, mano. Os caras mais agressivos na música clássica. Eu tô pra te perguntar. Tchaikovsky. Isso que eu ia falar, Wagner. Tchaikovsky. Eu gosto de Tchaikovsky. Eu gosto mais do Wagner do que do Tchaikovsky. A minha música favorita... Se a gente favorita, foi agora, monóculo de... bonito. Foi foda. Abraço, Rafa. Carmina Burana, né? Ou Ventura. Uhum. Nossa, como eu adoro essa música. Meu sonho é que em qualquer lugar que chegar, ela comece a tocar. Pra quem vai não tocar sabe... Agora. Vai tocar? Você vai colocar? Boa. Então coloca. Ele não vai colocar, eu fiquei com cara de bobo fazendo com as mãos aqui. Que bom que você me conhece, cara. Então, mas quem quiser ouvir aí, procura aí, vai, porque são músicas boas. Cara, todo mundo conhece, só não sabe o nome. É, fato. Então, já aí... tocou no Caminhão do Gás, já tocou em alguma propaganda. Sim. Todo filme ou trailer de filme de alguma coisa épica já tocou essa música. Ou pelo menos tocou em 1/8 da velocidade pra fazer aquele. E na verdade é aquela música. É aquela música. Então, assim, é facilmente identificável a década de cada estilo musical e tal, o que é do caralho. Porque você pega, puta, anos 50 e 60, né? Tipo, daí. Se bem que assim, a gente já tem 2010, que normalmente essa separação é feita por décadas. É. Só que eu não consigo ver tanta diferença na música mainstream de 2000 pra 2010. Sim, cai naquilo que eu falei de mistura, de miscigenação musical. As únicas coisas que surgiram, que marcaram de certa forma essa época que você tá falando é o quê? O emo? Uhum. O emo, o hardcore californiano, essas coisas, que soa muito daquela época. Sim. Porque se você pega... Eu tô falando dessas coisas assim e tal, porque, por exemplo, o hardcore californiano pré-anos 2000, que seria Green Day, essas coisas assim, que é punk, mas... Vai pra esse lado, essas vertentes. É, eles tinham um estilo, depois dos anos 2000, eles ficaram mais misturados com emo. Uhum. Que tem as bandas tipo Newfoundland e tal, essas coisas. O Blink mesmo participa desse movimento e tudo. E o emo. Tirando isso, teve o quê? Evanescence, sabe? Essas coisas meio doidas que surgiram no meio do caminho assim e sumiu. Teve o New Rock, né? Todo o rolê do New Rock foi nos anos 2000. 2000. O New Metal é final dos anos 90 ainda, né? É final dos anos 90. Limp Bizkit e tal. É, que foi uma evolução natural, coisas tipo Cypress Hill, Rage Against the Machine Devin e tal. Devin Korn, essas coisas. Mas não chega a ser uma marca época, mas soa muito aquela época. Então sim, a gente consegue identificar. Mas realmente, de 2000 em diante... É tudo meio a mesma coisa, né? É difícil de você sacar de cara, a não ser que seja uma coisa muito recente. Porque a música é cada vez mais descartável nesse sentido. A música que faz sucesso, né? É uma coisa tipo de ficar semanas tocando e cair na escuridão. Ah, outra coisa. Isso que você falou é interessante pra falar. Vamos revelar a verdade sobre o mercado fonográfico. Eu tive banda, eu cheguei a tratar com produtores e tudo. Tudo que você. Hã? O que você falou? Eu quero saber. 11 reis. Tudo que você, de alguma forma, ouve, tocando na televisão, na rádio, não sei o que, é pago. Ninguém faz sucesso graças ao público. É isso pago. Isso já faz muito tempo. Faz muito tempo, mas tem gente que não sabe. Quando eu falo isso, tem gente que se escandaliza. Quando o produtor era o Rick Bonadio, é porque gastaram muita grana e daí dá certo. Rick Bonadio, pra quem não conhece, Mamonas Assassinas, CPM 22, NX 0, Reitinho, essas coisas, tudo dele. Reitinho eu não tenho certeza. Mas, Reitinho é Deck Disc. Então, é o cara que descobria as bandas, ele descobriu o Mamonas, por isso que ele ganhou tanto poder na indústria fonográfica. Ele era o Trezebeck do disco do Mamonas. Trezebeck? O Dinho cantando, em várias músicas ele faz menção ao Trezebeck, quando ele tava gravando. É o Rick Bonadio. Ah, tá. Porque, na verdade, verdadeiro, eu não gostava de Mamonas na época. Olha aí, eu era elitista na época. Você foi muito julgado agora por mim. E provavelmente por quem tá ouvindo. Ó, vocês todos vão se ferrar, porque eu vou explicar o porquê. Sabe por que eu não gostava de Mamonas? Primeiro, humor extremamente juvenil. Na época eu tinha... Quantos anos você tem? Eu tinha 12 na época. Ah, tá. Era pra mim, ok. Só que sabe o que eu gostava? De Raimundos. Eu tava além já. Eu era muito melhor que vocês. Não, eu acho assim, Mamonas é bacana, foi legal. É uma época... Nunca existiria hoje em dia Mamonas do jeito que existiu. Não tem como. Mesmo com internet bombando, não ia dar. Não. O que foi Mamonas, assim, foi tipo o que foi RPM nos anos 80. Mamonas assim. Hoje cairia na mesma categoria de Danilo Gentili. Pra caralho. Nossa, fácil. Não ia dar certo. E não ia dar certo nunca. Ia enfrentar processo pra porra e tal. Porque tem muita coisa condenável nas letras. Opa. Então, assim, mas tudo bem. Era uma época... Digamos que era mais, as pessoas tinham uma visão mais inocente. A época que a zoeira desse tipo de coisa era aceita pra criticar algo. Então, foi isso que eu quis dizer com as pessoas tinham uma visão mais inocente. As pessoas, o público. Sim. Mas era o que tinha de racismo, o que tinha de preconceito, essas coisas, era ridículo e não deveria ter existido. É que, porém, é que vem do da tradição do humor brasileiro. Trapalhões, Mazzaropi, de alguma forma alguém era ofendido nessas coisas. Sim, porque o padrão do humor brasileiro de muito tempo é... Se você quer criticar isso, zoe isso. Faça piada com isso. O problema é quando você faz isso com pessoas. É. Se você faz isso com quem tá lá em cima, né? Como o próprio cara, Mel Brooks, eu esqueci o nome do gênio. Mel Brooks fala, né? Você nunca faz piada com o indivíduo. Você faz piada com quem tá lá em cima, certo? Uhum. Porque senão você vai machucar pessoas. Gentili, é esse mesmo, esse filho da puta que aparece aí, machuca as pessoas. Não tá certo, isso não é humor. A gente querendo dar uma de bonzinho, tá, não sei o que, isso que lá, mas não, a gente só tá sendo correto com as coisas. Não, e não é politicamente correto, porque é certo, caralho. Você quer ver a pessoa ser zoada? Você quer ver a pessoa sofrer bullying, se matar? Você quer? Não, não quer, então, tipo, a gente quer que seja todo mundo feliz. Até mesmo que nem todo mundo que tá escutando isso aqui já passou pela escola, sabe que uma escola pode ser um ambiente infernal. Uhum. Você tava de um dos dois lados da coisa. Uhum. Então, você tem consciência. Para pensar rapidinho, você vai entender como é que é o rolê. Sim, sim. E já começa lá. Você não precisa disso, depois você vira um adulto. Uhum. E adulto também passa por isso. Opa! Passa por isso. Principalmente na internet, principalmente, né? Sim. Porque tem de bullying na internet, é que as pessoas são bravas na internet, né? E também com coisa de música, né? Com coisa de música. Nós passamos, nós vivemos muito a época do quê? Do rock contra o pagode. Sim. Né? Contra axé. Contra axé, contra os sambistas, não sei o quê. Por que que a gente tinha esse problema? Por que que todo mundo... Tudo bem que... Muita... A gente lembra dessa época, assim, ah, era contra, mas sinceramente não tinha briga, ninguém se batia. Não. Houve casos, óbvio. Você só sempre fazia questão de falar em alto bom som quanto aquilo era uma bosta, era uma os porquês. Bosta. Porque você era melhor. Porque era um jeito de contar superioridade. Uhum. O que era muito engraçado, porque normalmente a galera roqueira e tal fazia isso. E quem ouvia pagode, achei que tava cagando pro mundo. Exatamente. Foda-se. Eu, no terceiro colegial, quando eu estudava, era dividido até na hora do... Eu falo recreio, todo mundo me zoa. No intervalo. Eu ia falar no recreio. No intervalo era dividido assim, você via, era como se fosse tipo um apartheid, sabe? Assim, ficava metade pra um lado, metade pro outro. Puta, que horrível isso foi. Eu vi no seu nos seus olhos o descontentamento. Eu sei que foi uma comparação meio. Não, mas eu quis dizer em termos de separação. Sim. Era cada um seu foi lado. Foi tipo um Auschwitz, assim, ó. Tava a galera num canto, assim, e o resto em volta, ameaçando. Porra, me senti mó mal. Para, pô. Foi só pra ilustrar. O nome desse episódio vai ser Apartheid. Apartheid. Eu fiquei até vermelho, eu acho. Então, e era dividido, assim, sabe? Mas assim, todo mundo se dava bem. Tu tava na mesma sala de aula, a gente conversava, tudo. Chegava na hora do intervalo, você tinha que mostrar que você tava cada um pro seu lado, entendeu? E que ridículo, né? Tanto é que eu era do rock, eu ouvia Motorhead, eu ouvia Metallica, eu ouvia Pantera, eu ouvia até Coisa Além e tal, assim, tipo, mas que eu nem me lembro das bandas. Raimundos, porque ele era além. É, isso é antes. Depois eu caí pro metal. Eu nunca fui muito do Iron e tal, essas coisas, mas eu gosto de Iron. Bom, eu era disso. Você era menos farofa. É, não era muito desse tipo de metal. Eu gosto de uma coisa mais, tipo, que nem eu falei, Pantera, eu gosto bastante. Bom, mas aí a gente chega hoje em dia e começa a fazer, sabe o quê? A gente vai fazer um festival de quadrinhos, o que a gente fica fazendo? Cantando. Porque a gente gostava das músicas, só não sabia disso. É. A gente canta pagode. A gente canta pagode. Puxa um pagode aí, vamos cantar um pagode dos anos 90. Ah, puta merda. É porque não vem... Supetão é foda. Então, é foda. É, eu vou pegar no metade de uma música, tá? Engraçadinha. Linda de viver. Que gracinha minha tentação. Conheci você. Aí, e o Raça Negra que virou um hit cult agora. Né? Agora é, internet, né? É tal qual evidências do Chitãs e Chororó. Hoje em dia, todo vai em qualquer karaokê, só cantam isso. Tipo assim, 30 vezes seguidas. Vai ver o preconceito que as pessoas tinham com eles na época, com Chitãs e Chororó, nos certeza. Anos 90. E hoje em dia, o quê? A galera que curtia só o metal, só as coisas, agora aí. É que hoje em dia... Hoje é você que está sofrendo, amor. Hoje sou eu que não te quero. Melhor imitação que eu já vi. Como você chama o rapaz do radar? Saiu, inclusive, não é mais ele que tá. Não faço a mais puta ideia. Ah, porque os outros eu sei. Krigor, aquele cara. O Krigor era do Catinguelê. Aham. Uhum. Netinho de Paula do... Netinho de Paula. Do Negrito de Júnior, agora é um maldito aí que, né? Tinha Alexandre o Netinho, Pires. Netinho, que era do Axazão. Ah, sim, que é o da Mila. Que tem a... Não, o Netinho tem a maior música de pedofilia da história recente da música brasileira. Qual que é? Não sei. Aquela menina que um dia eu conheci criança. Ah, é mesmo, te rapaz? Te carreguei no colo, menina. Cantei pra te dormir. Olha, rapaz, é verdade, não tinha foda. Pensado... É meio Lolita isso aí. E no lado mais funkzão, assim, né? Porque era mais ou menos um soft funk, assim. Claudinho Buchecha. Claudinho Buchecha. Lindo, maravilhoso. Gosto muito. Que tem uma música que eles ficam falando de toda a apaixonite do Buchecha com uma menina de 12 anos. Meio Lewis Carroll, então, seria a Buchecha. É. Foi o Buchecha que morreu? É, não, foi o Claudinho. Foi. É sempre o primeiro da dupla que morre antes. João Paulo e Daniel, verdade. Leandro e Leonardo. Caralho! É, Chitão tá perigando aí. Ô, Chitão, se cuida, menino. Sandy Júnior. Ah, Sandy vai morrer primeiro? Sandy vai morrer primeiro. Não, não, não, não se aplica. Sandy Júnior é uma entidade siamesa. É verdade. É o Sandy Júnior. Onde não tem o começo de um e o fim do outro. Não. São uma coisa única. Exatamente. É uma tira de Moebius musical. Como chama o símbolo do infinito? Tira de Moebius. Chama tira de Moebius aquela tira? Aquilo não, é tira de Moebius. Mas tem um nome, aquele lá. Ah, infinito. Deles. Foda-se. É, eles são assim, eles andam na rua meio que... Eles são o Aurin do História Sem Fim. As duas cobras se engolindo, assim, onde começa uma, acaba a outra. Ai, ai, caralho. Então, nossa, velho, isso que você falou foi muito foda, velho. Mas é o que acontece. Porra, Leandro... Foi o Rio Negro que tava no hospital? Quem? Rio Negro, do Rio Negro Solimões? Não sei. Foi o milionário ou José Rico que morreu? Milionário. Aí, ó. Puta merda, não faz dupla, primeiro. Para de fazer dupla, né? Mas tem uma vantagem nisso. Tem uma dupla que quem vai morrer primeiro talvez seja bom. Gustavo Lima e você. Tirei, tirei, tirei. Que filha da puta. Olha, Gustavo Lima, só por Deus. Ó, a gente fala de épocas, não sei o quê. Quantos anos você acha que deve fazer o... Aí se eu te pego? Uns 3 anos já. Pra mais. Pra mais. Uns 3-4 anos. A gente nem vê passar. Meteoro da Paixão. Deve ser também. Mais, bem mais. Sério? Como que é o nome desse rapaz? É Luan Santana. Luan Santana, Vesguinho. Luan Santana. O Justin Bieber, quando ele começou a cantar... Baby, baby, baby, oh... Ele tinha o quê? 3 anos de idade. Agora o moleque tá com 29, sabe? Ele, tá com, ele vai me passar. Caralho, é, tipo, igual a Britney, que passou todos nós já. A Britney, ela tinha a minha idade. Não, a Britney é mais velha que eu. Mas ela já passou todo mundo, assim. Ela era mais nova. Quando eu tinha 18 anos, ela tinha 13. Que era nos clipes lá. Agora ela já tá com 39, assim. Daqui a pouco a Britney tá tipo a Helen Mirren, assim. É, mano. Acontece. Eu perdi totalmente o que a gente tava falando. É que tinha também... É, até hoje, tem uma galera que cresceu nesse rolê desmerecendo outros gêneros que não curte, uhum. Que insiste nisso. Tudo é uma merda. Sim, tem. Tudo é uma merda. E assim, é o típico... Não ouvi e não gostei. Muito? Nossa, demais. Isso tem demais. Que, assim, é curioso. A gente falou do Panic at the Disco antes. Nossa, me babei muito agora. A gente falou do Panic at the Disco. Pra falar do Panic at the Disco. Babei porque eu gosto. Ô, banda boa, viu? Cara, as caras falam... Só porque ela surgiu na época do emo, as pessoas tinham puta preconceito. Puta banda boa. É, porque tudo é rotulado, né? Rotulado. O My Chemical Romance... Por mais que pertenceu ao emo, nem eu muito acho além. Que a segunda fase deles me cansou, entendeu? Ah, porque foi muito grandiloquente. É, então. Quando começou aquele rolê todo, quero ser o Muse do emo, eu falei não. Caralho! Perfeito! É o Muse do emo. Porra, perfeito! Muse, inclusive, hein? Rapaz, coisa boa, hein? É foda. Eu queria ver o show, nunca fui. Mas o... Eu me perdi no meu ponto, mas... Não, porque todo mundo rotula e fala, então, não ouvi, não gostei. Quando eu cresci, quando era criança, adolescente... Uhum, sim. Eu era da classe dos zoados da sala, né? Eu era aquela casta inferior da Índia. Ninguém tocava. É, era foda, era um Dalit. Mas aí... Eu tava tentando lembrar o nome. Isso tinha certas vantagens, porque eu comecei a sair de todos os rótulos também. Porque já que ninguém queria me incluir, eu não queria ser incluso. Uhum. Isso me ajudou, sei lá, tipo, testar coisas, experimentar coisas e foda-se a consequência, porque ninguém já se importava, mesmo assim, a não importar com a opinião das pessoas. Sim, sim. Isso foi bom, porque desde então e até hoje em dia, assim, eu escuto alguma coisa, foda-se de onde veio, sim. Qual o gênero, caralho, sim. Que for. Se eu gostei, eu continuo escutando. Com certeza. Eu era um cara que no colégio escutava Backstreet Boys. Eu gosto até hoje. Se quiser cantar, a gente canta e agora. E me zoavam pra caralho. Looking back all the things I've done. Você cantar tudo, seu nome dos 5. Nick Carter, Howie D, Brian Littrell, Kevin, que é o meu muso, gatão, e o AJ. AJ, AJ. Get down, get down. Sei pra caralho, gosto mesmo, gosto de boy band, gosto de NSYNC. Porque NSYNC era da hora, mano. NSYNC era da hora. Inclusive, NSYNC trouxe o cara, que é o Justin Timberlake, que... É um puta... Ele transcendeu. Sim, ele é foda. Ele é foda. Ele é bom ator. Ele é bom ator. Ele é um baita músico. Porra, um baita caralho. Músico. E tem essa coisa curiosa. E ele trouxe também, o sexy de volta. Mas é engraçado isso também, que várias pessoas que estão nesses gêneros, tipo, do pop... no, sei lá, no brega, no axé, no caralho que for, tem uns músicos muito fodas no meio, claro, dessa que galera. Tem boy band, os caras cantavam todos bem. E fica meio, tipo, largado, sabe? Depois de tempo, porque ninguém tá nem aí, mas os caras são bons pra cacete. São bons pra cacete. Olha, por exemplo, Oingo Boingo. Porra. Uma banda dos anos 80, uhum, que tem sua pequena legião de fãs, tipo a gente. É, tipo a gente que tem a nostalgia dos anos 80. Minúscula legião de fãs. Vezes, é. E o Danny Elfman tá aí, ó, sendo um gênio musical em Hollywood. Em Hollywood. Exato. Não, e tem isso, sabe? E tipo, porra, tem... Tipo, toda boy band, tipo assim, que nem eu falei, tem cara que canta pra caralho. Tem. Tem cara que tem musicalmente, o cara é muito bom. O Justin Bieber, inclusive, eu não ouço, não gosto das músicas dele. Porém, ele é um bom musicista. Miley Cyrus canta pra caralho. Miley Cyrus, ela tem um timbre extremamente interessante, rouco, grave. Ariana Grande canta pra caralho. Já eu acho irritante a voz dela, porém ela... Sabe um cara que canta muito, que ninguém dá nada? Belo. Belo. Belo canta pra caralho. Sabe o NX Zero lá, o Di, lá, canta pra caralho. As pessoas não... O Travis, que era baterista do Blink. Pessoal, toma no cu, não sei o que, na época xingava Blink, não sei o que. O Slayer chamou ele pra tocar. Entendeu? Durante um tempo. E aí que tá a questão, entendeu? As pessoas torcem o nariz pra essas coisas, mas não percebem que musicalmente esses caras estão muito, muito além. Só que o preconceito musical vai, né? De tira. Quer saber a minha época de que eu tenho vergonha de olhar pra trás? Quando eu gostava das bandas que eu falei, né? Motorhead, essas coisas, não sei o quê. Que eu só demonstrava que eu ouvia isso. Porém, eu adorava Bon Jovi. Eu tinha vergonha de falar que eu gostava de Bon Jovi. Gostava de Bon Jovi? Eu gosto até hoje. Eu gosto até hoje. U2 também. Eu acho um pouco chato, mas tem músicas que eu gosto muito. Eles fazem umas músicas fodas. Sim, as eles, quando são bons, são excelentes. É, exatamente. Mas assim, eu admiro... Como banda, como carreira, aquela porque, coisa. Porque assim, qualquer banda que eu escuto, eu não tenho aquela coisa de baixei a discografia, vou deixar tocando. Ah, sim, é difícil. Não tem um disco inteiro de nenhuma banda que eu escute do começo ao fim. Uma que dá pra fazer isso é o AC/DC, porque são iguais. Não, mas esse é o problema. É, mas eu concordo. Não dá pra escutar uma vez. E eu gosto de banda que se reinventa. Sim. Eu gosto, tipo, o David Bowie, por que ele foi relevante até a sua morte e vai continuar sendo por séculos? Sério, eu acho que o David Bowie vai transcender qualquer época. Porque é um cara que se reinventou a cada disco. Sim. A Madonna fazia isso. Tipo, jogada de marketing ou não, a Madonna sempre ia um passo além, né? E é isso que é legal, entendeu? É o que você falou. Tem uma coisa também que aconteceu com Killers. Porra, Killers começou no nichinho de indie rock e foi mudando. Hoje em dia ele é irreconhecível. Sim. Da banda que ela era no começo. Da banda do Somebody Told Me. Ela foi pra outro rolê. É. Uma coisa mais abrangente. Uhum. É interessante que você consegue fazer isso. Sim, o Weezer. Weezer. O Weezer é uma banda que muda muito, né? Tipo, de um CD pro outro, de uma coisa pro outro. Então, assim, muita gente torce o nariz quando essas bandas se reinventam. Cara, ótimo. Sim. Que bom. Porque senão você vai ter o AC/DC. Porque eu amo o AC/DC. Talvez seja uma das bandas que eu mais gosto. Porém, eu sei reconhecer o quão repetitivo ele é. Ah, mas são bandas icônicas. Elas passaram, elas transcenderam de outra maneira. É, tá. Sim. Sim. Porque ela marcou tanto aquele gênero, aquele estilo daquela época... Que todo mundo vai continuar escutando. É AC/DC, é Rolling Stones. Tá, Beatles até hoje. Sabe? O Beatles, eu acho que eles se beneficiaram muito da época que eles acabaram. Todo mundo odeia Yoko Ono, mas o Beatles acabar no momento que acabou, eles acabaram no auge total. Sim. E aí, tipo assim, nossa, acabou. Então tudo que tem dos Beatles. Tem uma banda que no meio de vez da em fase quando experimental. Volta. Experimental. Eles podiam ter ido pra uma vibe muito merda. Nossa, podia ir pra um progressivo aí, que é coisa chata, porque eu odeio rock progressivo. Merda. Desculpa, eu não consigo gostar de Rush, não consigo... Yes. Eu já vou contar a história do Yes, eu postei isso no Facebook, mas nem... Não, é muito chato. A minha história do Yes, que eu adoro, que é assim, na verdade não é minha. É o ex-cunhado do meu primo, ele foi na Galeria do Rock, aqui de São Paulo, chegou numa loja de discos e perguntou pro cara, o vendedor tava sentado lendo uma revista, né? Ele perguntou... O que você tem do Yes? Aí o cara olhou pra cima e assim falou, raiva. Acho que é uma das histórias do mundo que eu mais gosto, assim, sabe? É a melhor história da humanidade. Então, tipo, eu queria ter uma loja, sei lá, de disco, um sebo, alguma coisa assim, bem B, pra poder fazer esse tipo fazer de esse coisa. Tipo de coisa. É bem sua cara isso. Sim. Você faria muito isso. Eu sou um pouquinho mais bonzinho. Nossa, eu sou o tipo que, dependendo da pessoa que entrasse, eu ia falar, não, pode ir embora, tá? Pode ir embora. Tem nada aqui pra você. Sai. Sai daqui. A gente tá falando de preconceito musical, né? Você tá fechado. Sai daqui. Vira a plaquinha, né? Sabe do filme dos anos 90 que mostrava uma loja de disco, alguma merda assim? Tinha esses momentos. É verdade, é verdade. Lembra de Empire Records? Empire Records. Que esses dias eu vi, o nome dele é Home Record, é isso? Ou é Empire Records mesmo nos Estados Unidos? Eu acho que é Empire Records. É, tem aquele lá do, das listas lá, como é? Que é do Nick Hornby, do livro? Alta Fidelidade. Alta Fidelidade, lida muito com isso, né? É, essas coisas. Que babaquice, né? Agora vamos fazer uma roleta aqui, então. Coisas que todo mundo ama que você odeia. Tem bandas assim? Ama, eu odeio. Por exemplo, eu vou começar então, pra tá. Você ver. The Doors. Doors. Eu gosto de uma música. Tá, Ramones. Puta merda, essa doeu até na minha alma, mas tudo bem. Eu sugeri, eu aguento. Deixa eu ver. Ai, caralho. Nem é tanta coisa, porque hoje em dia eu gosto de tudo, sabe? Se tiver fazer o contrário, dado o tema e como a gente sabe o que acontece, coisas que você gosta e a maioria das pessoas detesta, do seu círculo. Do meu círculo? Fácil, eu vou falar uma que eu reconheço hoje em dia que eu gosto, que é Legião Urbana. Caralho, doeu, nossa, né? Doeu, senhora, mas doeu. Eu gosto. Ainda que eu falasse a língua dos homens. Eu passei a gostar depois de velho. É o Catedral, proto-catedral. Catedral, ô dolorido aquele negócio aí. É. Fall Out Boy. É que a gente bate muito em gosto, não vai colar muito aqui entre nós, tirando essas coisas tipo Ramones e Legião Urbana. É. Mas pra galera que a gente conhece, do nosso círculo de amizades próximas, isso é uma heresia. É uma heresia. Beijo, Rafa. Aí, Rafael. Pra quem não sabe, quando a gente fala Rafa, é Rafael Fernandes, sabe? O editor da Mad. E da Draco. E várias... Ayrton também deve estar se remoendo nesse momento. Nossa, Ayrton é um cara que ele só ouve três bandas, tanto que ele tatuou no corpo. Ele gosta de Motorhead, AC/DC e tem mais alguma que talvez. Pantera, sabe? São as três bandas que ele... Eu só ouvi isso na vida. Só tem camisetas dessas. É o cara, tipo, meio simplório, assim. Mas ele usa o Ayrton simplório, bem a gente seleto no gosto musical. Mas você falou Fall Out Boy, nossa, as pessoas vão se... Ai, fazer que dor na barriga disso. Porra, eu gosto pra caralho, velho. Só eu gostei do tema novo do Caso Fantasma, que eles fizeram foi escroto. Nossa, cagou. Eu esperava bastante, sabe? Porque tem possibilidade. São bons músicos. Sim. Eu não gosto do baixista, não. Mas sabe qual é o nome daquilo, né? Estúdio. Ah, tá, é. É tudo culpa da Sony. Quem que tava junto na música era Mary J. Blige? Não, é Mary J. Blige, acho, né? Acho que sim. E, pô, você tá juntando só gente legal pra fazer aquilo? Outra aí pra vocês. Adele. Ah, eu gosto. A Adele é foda pra caralho. Ela canta pra caralho. Porra. Ela canta pra caralho, eu gosto. Você tem mais alguma? Acho que eu tenho Mika, talvez. Mika é foda. Não, Mika é bom demais. Porra. Só que assim, eu não sei se as pessoas odeiam, na verdade. É porque eu não conheço ninguém que goste. Acho que as pessoas ignoram. Só você, a única pessoa que eu... As pessoas ignoram, elas não odeiam. Então não categorizam. É, tá. Nessa mesma categoria, eu diria Sia. Eu não conheço o suficiente pra gostar, entendeu? Então, tipo, pra mim eu fico nulo. É. Exato. Ah, agora que eu lembrei uma coisa. O pessoal fala muito mal de rap. Uhum. Racionais, fala que musicalmente é pobre. Facção Central e tal. Racionais, eu vou falar sobre o Racionais em si por uma coisa. O pessoal que falar que Racionais musicalmente é pobre não entende de música. Não, sério. Racionais é riquíssimo. Basta ouvir. Não só as letras, como musicalmente. Tem uma música do 509E, que é a música que mais me causa mal-estar do mundo, que é o Oitavo Anjo. Nossa, essa música tem uma batida que é assim, séria. Ela acho que, tipo, ela arrepia minha alma, assim. Ela é muito pesada. O engraçado é quem fala que Racionais, Plant Ramp, 509E, tipo, é mó pobre musicalmente, mas tipo, vai no show do Benegão e os. Qual que é o nome da banda dele? Não sei. E os equipamentos de som lá, que eu não lembro o nome exatamente. Uhum. E, tipo, velho, sério, você tá de sacanagem comigo. O cara faz a mesma coisa que ele fazia lá. Exato, é a mesma coisa. Black Alien. É. A pessoa fala mal do Planet Hemp. Planet Hemp musicalmente era foda. Mas quiser falar mal do Criolo, pode. Criolo é chato, né? Mas ele é chato. Sim. Né? É que ele faz música pra branco classe média se sentir bem. É. Sabe? É pra pseudos intelectuais. É o rap da hipocrisia. Bom, rap da falácia. Rap da falácia. Vamos fazer um grupo, eu e você, do rap da falácia. Se a gente for fazer uma dupla, você tem o primeiro nome, tá? Não! Vamos colocar um Ayrton lá no grupo. Mas é trio, não categoriza. Não, aí fica tipo Tirone, sabe? Tipo Ayrton Marinho e Tirone. Daí a gente vira tipo um, assim. Tipo Sandy Junior. Tipo Sandy Junior. Entendi. É uma power band. Esses dias eu fiz... Nada a ver com o tema. Eu fui em Campinas fazer um festival de quadrinhos lá, de animes e que lá. Estava lá. Ah, você... Esqueci. Foi na escola do seriado, saudoso seriado Sandy Júnior, lembra? Sim, sim. Eu senti mó bem, né? Falei, nossa, Sandy andou por esses corredores aqui. Sandy Júnior, né? Sandy Júnior, a entidade. Sandy Júnior, a entidade antes de Sandy Júnior andou. O semideus. É tipo uma fusão do Dragon Ball, né? Aliás, eu vou deixar aqui registrado em áudio. Eu nunca mais vou como integrante trabalhador num evento que tem anime no nome. É difícil. Nunca mais. Aí você que gosta e tá se remoendo, vamos explicar uma coisa. Eu até vou, até me disponho. Porque as pessoas, elas só querem saber do Naruto. Elas só querem saber do Death Note. Então, pra ficar lá sentado 12 horas... Sim. Não ganhar um centavo. E vai comprar um churros que custa R$6, lembra? E ter que falar com pessoas que têm a maior dificuldade de interação social que eu já vi na minha vida. Ah, tem uma história boa. Eu fico em casa. É, foi difícil. Na boa. Não, e ainda os que vêm interagir. Porque, tipo assim, a maior parte das pessoas ignora você. Ninguém é obrigado a falar com a gente. Não. Fato. Só que, assim, as pessoas não querem. Elas chegavam... têm medo. Elas têm medo. Elas chegavam assim, viram, ah, não tem Naruto, vou voltar. Elas viam o Ardis Alley ali, porra, tipo... Pessoal com produtos diversos. No mínimo, vai lá, passa e olha, entendeu? O problema é você ser ignorado sem que a pessoa... Menos nem... o cara da plaquinha que tá na nossa frente. Como eu queria chutar a plaquinha e a olha, cabeça dele. Você, quadrinista, escritor, o que quer que seja, vai fazer uma coisa... Nunca faça plaquinha escrito... Não sei o que, que nem aquelas que o pessoal carrega, braços grátis. Nunca faça isso. Aquele cara, eu não sei o nome, mas eu vou, nunca vou esquecer do rosto dele. Se fizer, eu tiver o mínimo de intimidade com você, eu vou chutar a placa e a sua cabeça. E vou quebrar a placa na sua cabeça. É, e teve um... Vou contar a história desse dia, então. Já conta, que... conta, já estamos acabando mesmo. Não, rapidinho, você estava presente, você viu. Era um rapaz e uma menina vieram na nossa mesa, perguntaram sobre todos os produtos, ok, beleza. O rapaz quase não falava, a moça falava bastante, ela estava até de cosplay de alguma coisa, Final Fantasy, alguma coisa assim. E o cara, em dado ponto, ele interrompeu a menina, estava falando alguma coisa, ele estendeu a mão para meu pé próximo do meu rosto e falou... Posso pegar no seu bigode? Até hoje eu lembro. Eu acordo à noite, assim, suado, desesperado, lembrando da mão dele se aproximando do meu bigode. Olha, cara, duas coisas. Uma desse dia, que eu achei engraçado, que Thiago, brasileiro, não desiste nunca, ficou tentando vender uma coletânea do Rei Amarelo para dois cosplayers. Ele tentou muito. Até tossi. Ele chegou a explicar de onde veio, é a obra do Robert Chambers... Que tem uma peça de teatro. Em minha defesa, faz com qualquer pessoa que se posta na mesa lê, e pergunta. Se enlouquece. Eis que o garoto manda. Eu vi essa peça. Deveria Nesse ser um momento, wake eu desisti up call, da né? conversa. Eu desisti. Eu abstraí, entrei alfa. Não, é verdade. Pensando... O Barone desligou. Ele parecia tipo um droide que de repente desligou e ficou lá do meu lado. Assim. Não, eu me recuso. E eu fiquei recuso. Mais 20 minutos ali. Até que teve a hora do bigode. E aí eu pensei. Ele deve ter visto mesmo. Por isso que ele era daquele jeito. Vai saber. Cara, você sabe da vida desse cara? Você sabe. Você só tá vendo as pingas que o cara toma. Você não sabe os tombos que ele levou. E, além disso... Tô defendendo meu tudo público. Tudo bem que ninguém de 13 anos tomou um tombo tão grande assim. É verdade. Mas, num assunto quase não relacionado, em um evento uma vez, um cara chegou pra mim no final e falou, posso cheirar sua virilha? Essas coisas acontecem. Essas coisas acontecem. Fazer essas coisas, feiras, não sei o que lá, é difícil. Se vender, né? Sair de lá com um trintão na mão, difícil. Cara, né? Eu me sinto, sei lá, que nem o Darwin explorando a flora de lugares que ninguém tinha ido, sabe? Não, a maior parte do pessoal que vai na mesa, vamos ser justos, é de pessoas legais, não sim, mínimo. Sim. Tem uns babacas. Mas, e sempre tem uma figura, pra se lembrar daquele evento. Mas não é bom, é marca, é sim, exato, sim. Exato, é bom. Eu só não gosto quando aparecem uns babacas, assim, os caras meio homofóbicos, que faz umas piadinhas, machistas, essas coisas. Isso me irrita. Né? Mas, assim, por sorte, é a minoria. Pelo menos pelo que eles mostram pra gente. Eu não sei, não posso falar, né? Mas sabe que hora é, Barone? Agora? É a hora do único quadro constante nessa coisa de áudio. Que hora é, né? O cara lançou um livro, né? Eu odeio! Odeio pra caralho! Eu odeio isso aqui! Sabe o que eu odeio? O quê? Meu Deus, eu odeio trabalhar, mas bom, não vou falar sobre isso. É que eu lembro que eu acordo cedo e tal, assim. Eu tô meio com dificuldade hoje, sabe o que eu odeio, sabe? Eu não pensei de antemão. Não? Não. Sabe o que eu odeio? Gente que, tipo, doesn't take the hint. Gente que não saca. e continua fazendo a mesma coisa que tá te irritando profundamente. Verdade. Seja pessoalmente, por e-mail, por qualquer caralho que seja. É, mas eu tô pensando, você tá falando isso, eu tô pensando, será que eu tô fazendo alguma coisa e não sei? Não, nesse momento não. Ah, que bom. Eu devo fazer, né? De vez em quando, todo mundo faz. Oh. Isso não me impede de odiar isso. Eu devo fazer pra caralho também, só que eu odeio isso. Mas você saca que tá fazendo? Às vezes não. Ah, tá. É que a pessoa continua fazendo porque ela não saca, né? Uhum. A não ser que ela seja babacona. Quando ela é babacona, ela não tá nem aí e continua fazendo. Ah, mas aí o cara é babaca de verdade. É, né? Não é o babaca, inocente. Você já não dá trela logo de cara, né? É verdade, é verdade. É um bom odiar. É bom ficar esperto agora com as coisas que eu faço com o Banuni, que você não vai ter raiva de mim. Oi, hoje eu não tô com tanta raiva. O que aconteceu? Acho que eu dormi bem. É. Então eu vou... Sabe o que eu odeio? O despertador. Eu não. Daí sabe por quê? Ah, não sei o que, sei lá. Eu odeio o despertador por uma razão, não porque me acorda. Você é do tipo que tocou, levantou ou fica botando 5 minutos que nem um imbecil? Eu coloco 5 minutos, mas em geral eu acordo. Você fica se torturando. Porque pra mim só tem dois extremos nessa história. Ou eu acordo de primeira, ou eu vou e não escuto nenhuma das 20 vezes. Não, eu não fico, tipo, eu não escuto. Então ele vai tocar 30 vezes, pode estar do lado da minha cabeça e não escuto. Então eu sou dois extremos. Mas o que eu odeio é, o despertador deixa aquela música na sua cabeça e você começa a ficar com trauma. Por um tempo, meu despertador foi a canção tema do saudoso seriado Esquadrão Classe A. Que eu adoro, que é... Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Adoro. Porém, hoje em dia eu tenho desespero dessa música. E hoje em dia eu tenho desespero. Eu escuto essa música e começa a me dar um frio na espinha. É que também depende. É que você gosta de acordar no susto, pelo visto, né? Na porrada. Eu prefiro músicas mais calmas pra acordar. Por um tempo, eu coloquei como meu despertador a canção Fuel, do Metallica. Nossa Nem senhora. É uma música que eu gosto tanto, mas porque ela começa com um punch. Eu acordava todo dia assustado. Give me the bajabazar. Vou jogar Pokémon, vou escolher o Charizard. Bom, pra finalizar, eu só preciso reconhecer uma coisa. Nós falamos sobre o fã bobão e tal, assim, nós tivemos o renascimento das cinzas da Fênix, chamada Felipe Marinho, Ayrton Marinho. Porém, eu preciso reconhecer que houve um fã bobão maior que ele, porque ele foi a primeira pessoa a comentar, que foi Carlos, que é um rapaz que trabalha comigo. E ele foi o primeiro a comentar, né, em algum lugar, não sei se foi no Facebook, se foi... Eu acho que foi no site. Foi no site, sei lá. E depois ele me trouxe um feedback da saga do astro maior, Philip Dillon. Porque eu falei que eu não sabia onde estava Philip Dillon, sim, você falou... Foi no último episódio, não foi? Foi no último episódio. E ele me trouxe um update de Philip Dillon. Philip Dillon foi ao programa Pânico na TV... Por alguma razão, eles também lembraram dele, além de mim, alguém mais lembrou dele. Levaram ele lá e gravaram um CD pra ele. Olha, só que da hora. É, daí eu não fui atrás da música, porque pra mim, eu não gosto musicalmente de Felipe Dillon. Mas o Felipe Dillon é uma figura importante. Você só tem uma curiosidade mórbida, é isso? É, exato. Eu quero compartilhar que tem um reality show, né? Tipo das Kardashian, do Felipe Dillon. Bom, e assim, se você quiser falar sobre isso, ou sobre qualquer outra coisa, você pode comentar no site de onde originalmente veio este... áudio maravilhoso. Uhum. Isso não é um site.com. Uhum. Lá tem uma área de comentários para cada episódio. Exato. Tem um formulário de contato, se quiser, sei lá, mandar para algum limbo, que talvez eu acho que chegue até a gente. De alguma forma chega. É, você pode encontrar-nos no Twitter, no arroba Barone, com E, é arroba tpzanetic, com Z, semudo, no C-mudo. Final. É. Você pode mandar um tweet também sem mencionar a gente diretamente, mas usando a hashtag isso não é uma hashtag. Ou usar isso no Facebook e nunca ser respondido. Ou no Instagram, pode fazer uma publicação, sei lá. No Instagram também. Nunca ser respondido. Eu nunca vou procurar, mas pode usar. Por isso que eu tô falando. Você tá livre pra eu isso. Já sei das suas limitações tecnológicas. Entendeu? Não, eu tô bom, rapaz. Eu tenho uma preguiça tecnológica. Eu tô bom, eu só tenho preguiça. Eu bati a cabeça aqui. O óculos. O cara acertou a cara no pop filter. Foi bonito. O meu óculos é grande, pô. E pra encerrar, eu acho que vou deixar mais um dito popular que tem a ver com o que você mandou aqui. Na guerra, qualquer buraco é trincheira. Eu lembrei desse também. Tchau. Você sempre vai fazer essa porra desse tchau, mongolão. Até o dia que eu achar que perdeu a graça. Tiozão da porra, velho.